pessoal, muito bem-vindos novamente aqui ao Tiricast. Aqui é o seu host, o Thiago Lira, e eu estou mais uma vez com o Alex Gonçalves. Saudações cinéfilas a todos, é sempre um prazer. E o Marcelo Zagnoli. Olá, amigos! Depois de bom tempo, estou de volta. Pois é, e depois de uma longa viagem onde estivemos dormindo em estado de criogenia, eu diria, estamos de volta para 1986, ou seria melhor, 2179, para falar do outro filme que tem como personagem marcante o Linga Foi da Arqueirão-SIS. Continuando então o legado do Ridley Scott, é hora de conversar sobre Aliens, o Resgate. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast. Bem-vindos ao Tricast. Recados rápidos antes de começarmos, gente. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links estão na postagem desse episódio. Considere também ser um padrinho ou madrinha do site, com qualquer valor que você achar justo. A contribuição ajuda o site a ficar no ar e pode até nos ajudar com outras coisas, como comprar novos equipamentos e terceirizar a edição para evitar que atrasos aconteçam. Sem falar que a partir de R$ 12 você já tem algumas regalias, podendo chegar até a contribuir com as pautas. Então acesse padrinho.com.br/tigrenocinema ou patreon.com/umtigrenocinema e contribua com a gente. Mas se você não puder fazer isso, compartilhar e comentar já ajuda muito, assim como dar aquela estrelinha lá no iTunes. Então, vamos agora para mais um episódio do seu podcast de cinema favorito da podosfera brasileira. Obrigado! Em primeiro lugar, a gente está fazendo esse podcast por causa do lançamento recente aí de mais um filme do universo Alien, com o Ridley Scott voltando aí às rédeas. Acho que isso é bem palavra aí do universo, né? Já que ele não quer que ninguém mais brinque com o universo que ele criou. E se você não estava numa caverna, você sabe que acabou de sair Alien Covenant, que não agradou. A maioria, eu acho que é um filme ok, mas eu entendo a insatisfação das pessoas, porque realmente é um filme até pouco passável, eu diria. Mas vamos nos falar aqui então, vamos nos concentrar em 86, mas veja bem, esse é um ano que nós já comentamos antes. Então, Marcelo Zagnoli, fala aí pra gente quais são os filmes de 86 que nós já comentamos aqui no programa. É, no TVCast nós já falamos duas vezes, né, sobre filmes de 1986. No TVCast 54 falamos do Highlander e no TVCast 154, vejam só, do Fiddle, Encontro Americano. E o próprio James Cameron não é estranho a gente, porque nós já comentamos lá no TIGcast número 97 sobre o Exterminador Futuro 2, o Julgamento Final, é o filme anterior, mas que vale muito a pena você assistir, porque ele tem uma estética bem similar, e aí vale a pena por uma questão de comparação. Só para não perder o gancho, é questão de estética, né? Um outro filme que tem estética muito parecida, né? Que foi lançado logo depois do Alien, né, que é o Blade Runner, né? Claro, esqueci de comentar que nós também gravamos sobre Blade Runner no TriCast número 34, lá atrás, um dos mais antigos. Inclusive, também tá pra sair a continuação esse ano. Isso, com o Villeneuve, né? Isso, dirigindo. Bem, nós temos aqui também outra gente conhecida aqui, por causa que nós já falamos aí do próprio Alien, né? Também já falamos da Sigourney Weaver. E falamos do Michael Bay quando nós comentamos o primeiro Exterminador do Futuro. São gente boa que já passou por aqui. Pensando nisso, quem vocês poderiam destacar além desses dois? E nós temos, assim, eu acho que três caras bem conhecidas, seja no cinema ou seja na televisão, que ficam lá com o Lance Henriksen, que faz o Bishop, o Bill Paxton e o Paul Reiser. O Paul Reiser, eu não lembro de mais filmes dele, assim, mas eu lembro dele naquela série Mad About You, que era um sitcom, passava aqui na TV a cabo, se não me engano, nos anos 90 passava na Sony. Ah, não, mas eu lembro disso não, cara. E aí o Lance Henriksen eu assistia muito mesmo, assim, eu assisti todas aquelas temporadas daquela série chamada Millennium. Ah, é verdade, ele participou dela. Uma série que veio logo depois de Arquivo X, né? Ele também esteve no Exterminador do Futuro, sim, é verdade. E o Bill Paxton já teve filmes como Apollo 13, Titanic, mais recentemente no Limite da Manhã. Ele tá numa série de TV baseada num filme que a gente já comentou aqui, que é o Dia de Treinamento. Se o Matheus estivesse aqui, eu ia perguntar como é que ele tá em Agents da Shield, porque o Matheus é o único cara que eu conheço que assiste. É, eu também acho. É só ele. Mas enfim, ele teve algumas. Ele apareceu algumas outras produções inclusive com Limite Vertical, que é um filme bem, bem chatinho, sim, mas é o que me vem à cabeça assim, quando eu vou pensar nele. Mas eu acho que ele fez um papel legal, ou pelo menos engraçado, lá no Twister. Cara, não lembro dele no Twister, não. Aliás, nem lembro do Twister faz tanto tempo, cara. Acho que eu devo ter visto uma vez só na minha vida. Que você vai reassistir com não, muita... Não. É, com muita paixão, mas eu lembro que recentemente eu vi uma reportagem sobre Twister, que o filme colocou, eles agradecem o filme porque colocou os caçadores de tornados, de furacões na mídia, e o pessoal começou a ganhar mais atenção, foi engraçado. Mas fora esses três que eu tinha comentado, ou dentro desses três, assim, vocês têm alguma coisa que lembre mais, assim, que seja mais destaque pra vocês, pelo menos? Não, sinceramente, pra mim, não, cara. Tirando os três principais que tiveram mais destaque na carreira, não tô me recordando de nada significativo, não. O Paul Reiser, que faz o Burke, ele continua em atividade, mas uma curiosidade é que ele é um ator que faz stand-up. Mas ele continua trabalhando em alguns papéis secundários. Se eu não estou enganado, ele foi o pai do Miles Teller no Whiplash, se eu não estou enganado. Ah, sim, sim. Tem razão, ele mesmo. E ele teve um personagem importante tanto num Tira da Pesada original, quanto também a sequência. São os papéis que eu ainda tenho na memória em que ele interpreta. Teve lá Entre Homens Gigantes, realmente, ele teve uma série de televisão em 2011, que durou só 7 episódios, como você falou, né? Sim. O Alex, ele fez, esteve aí em comédias, em stand-up, né? Mas realmente, o Mad About You, né? O Louco por Você, foi o que ele ficou mais aí, com 7 anos de tempo, 7 temporadas, 7 anos fazendo o papel do. Exatamente. Do e pra falar que não, ele aparece. Eu tava tentando lembrar, mas eu acho que ele aparece em Caça-Fantasmas. Caça-Fantasmas? Mas como assim, mas como um papel, provavelmente um papel não acreditado, mas eu teria que dar uma olhada, assim, ele aparece no começo do filme, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Eu acho que não. eu não tô lembrado disso não, cara. A gente poderia, de repente, só falar de algumas, bem passagem, assim, de quem mais participa do filme. A Carrie Han, que é a Newt, que é a garotinha, a Jane Goldstein, Al Matthews, Mark Rosen, Rico Rosa, Colette Hiller e o Daniel Cash. Inclusive, não é nem a primeira vez que alguns trabalham com o James Cameron. A própria Jeanette Goldstein, que é a Vasquez, ela esteve em Exterminador do Futuro 2, também em Máquina Mortífera 2 e até no Titanic. São papéis assim que a gente acaba passando um tanto despercebidos, né? Mas fico pensando assim, se afinal de contas eu estou sendo injusto com algum desses atores e atrizes aí que participaram desse filme. Porque é um elenco bem grande, né? Bem, bem inchado, assim, no fim das contas. E aí, claro que acaba se destacando em cima do outro. Eu fiquei bem curioso quanto a menina, a Newt, né? Que é feita pela Carrie Hamm. Eu imaginei que ela teve uma carreira após Aliens do Resgate. Mas eu estava pesquisando esse fim de semana e eu me deparei com um vídeo em que o elenco e a equipe estavam celebrando os 30 anos, né, de Aliens o Resgate. Creio que foi um evento do ano passado, né? E ela não fez nenhuma outra participação no cinema. Ela hoje é uma professora. Ela só fez, acho que só séries, né? Não, foi o único papel dela mesmo no cinema. Ah, eu não sei se na televisão ela acabou fazendo alguma coisa, talvez. Não, eu acho que ela fez só algumas séries, assim, mas acho que no cinema não fez nada, né? Ela preferiu desistir da carreira pra se tornar professora. Mas ela participou desse evento comemorativo e tudo mais. De novo, eu espero não ser injusto, assim, espero que se alguém tiver, for muito fã desses atores aí, atrizes que nós comentamos, por favor, pode comentar aqui com a gente. Uma das curiosidades, assim, que se você quiser assistir, rever Aliens, o Resgate, por uma segunda vez, é talvez procurar a versão do diretor, mas tome tempo, viu? Mas guarde, assim, algumas horas, porque o filme ele é bem longo, ele tem 2 horas e 37, que chega a coisa de 20, 25 minutos a mais do que o original. O Alex, você viu essa versão, né, Alex? E você chegou a ver a versão do diretor ou a de cinema, Marcelo? Eu vi do cinema. Eu já vi a do diretor antes. Eu tinha visto anteriormente. Dessa vez eu vi a de cinema. Eu não cheguei a ver do diretor antes. Eu fiquei até curioso. Por isso que eu acabei optando, porque eu fiquei curioso. Se bem que fazia muitos anos que não via Aliens, né? Eu tô achando que depois da gravação eu vou acabar assistindo a versão de diretor também. Aliens é bom pra caramba, pô. É, eu tenho as três primeiras os três primeiros Aliens, né, em edição definitiva, mas em DVD. O Blu-ray ainda não tinha sido lançado. Eu tirei hoje, né, da prateleira pra rever e participar dessa conversa, e só vendo na parte traseira da luva eu identifiquei que tinha também a versão do diretor. Ela contém 154 minutos, enquanto a de cinema contém 137. No entanto, como Aliens foi um filme que eu revi pela primeira vez, talvez na ocasião do lançamento de Alien vs Predador, então eu admito que não me recordo o que foi acrescentado, né, nessa edição do diretor. A gente não vai se focar nisso, mas tem alguma coisa ou outra que eu vou acabar me lembrando, mas pra quem vê nessa apresentação do DVD ou no Blu-ray também, que é o que eu tenho, o James Cameron fala que essa é a versão que ele mais gosta, então de repente pode valer a pena você assistir. E assim, eu tenho um problema às vezes com edições do diretor, porque são filmes que foram lançados no cinema, numa edição extremamente excelente, mas ainda assim tem alguns que gostam de acrescentar coisas por algum capricho, né? Eles tiveram que, enfim, abrir mão de algumas cenas, né? Que acabam sendo acrescentadas na versão do diretor, mas que no todo não somam nada, né? Às vezes até prejudicam um pouco. Eu me recordo muito, por exemplo, dos filmes do Paul Feig, né? Que fez Missão Madrinha de Casamento, Caça-Fantasmas. Ele é um diretor que adora fazer uma versão para cinema e no doméstico uma versão do diretor, e não acrescenta nada, né? Já a versão do diretor do Aliens, do Resgate, é perfeito. É assim, é uma duração, né, que deve ser considerada, né, mas que em nenhum momento empaca ali no ritmo, que se comporta ali como um excesso pro filme. Talvez diferente um pouquinho do Senhor dos Anéis que a gente comentou. Ah, sim. Mas, enfim. Bem, então falando propriamente do filme, nós começamos aí com um cenário um tanto frio, que eu acredito fazer um paralelo com essa vida que a Ripley tem depois de dormir em estado de criogenia por 57 anos, né? Então você imagina isso, uma geração toda que se foi, né? Não é mais nem aquele mundo que é. Aí nós não temos essa idade, mas imagine o tipo de mudança de 57 anos atrás, né? Nós estamos falando aí nós estamos em 2017, então imagine aí em 1960. A diferença que alguém jogado em 1960 se sentiria em 2017, talvez seja uma coisa parecida. Exatamente. Ou até pior, porque nós temos essa coisa da evolução tecnológica crescendo uma curva, não, uma curva exponencial. Exatamente, e é muito interessante como o James Cameron mostra o deslocamento da protagonista, né, da Ripley, de forma bem sutil, em termos da tecnologia que a ronda, né, nessa nave que a resgata, essa certa truculência, né, dessa tropa de soldados que provavelmente é ditada por uma rigidez, né, por uma grosseria, diria até mesmo, bem diferente do que talvez ela estivesse habituada, né? E é toda a discussão que ela tem ali com o personagem do Paul Reiser, né? Acaba sendo uma mistura de pesadelo. Na verdade, ela acaba. O Burke, né? Que eu falei, esse que é o cara da companhia, né? Dessa vez a companhia, a Weyland de novo ali como um fantasma, mas dessa vez personificado por um humano que é quase uma almofadinha, né? Que tenta convencê-la a voltar pra LV-2146, porque nesse decorrer aí, é como se ela estivesse num pesadelo, né, que se manifesta no medo dela estar infectada com um dos aliens, né, tudo que ela passou. É interessante essa montagem, inclusive, porque parece que tá acontecendo mesmo, mas eu gosto disso, dessa coisa do pesadelo, assim, que é a pior coisa que poderia acontecer na mente da Ripley, invadir aquela suposta realidade que nós estamos vendo até então. Exatamente, porque quando nós temos acesso, né, a essa informação de que ela, entre aspas, hibernou, né, durante todo esse tempo, é numa cena de pesadelo, né? E no take seguinte, nós já temos ela ciente, né, dessa informação, mas criando, de certa forma, um pouco essa dúvida, né? Porque será de fato que ela ficou todo esse tempo dormente, né? Ou não? No primeiro ato do filme existe muito, né, essas... Mas ele gera essa dúvida, né? Sim. Você não tem a plena certeza do que tá acontecendo, né? O comportamento dela mesmo é de estranhamento. É, realmente é de estranhamento, porque refletido por essa coisa que a gente falou, né? Ela, uma geração toda se passou, a filha dela morreu... Uhum. Como nós descobrimos, isso é uma coisa que eu tenho certeza que aparece na versão do diretor e não tem na versão de cinema. O Burke traz pra ela uma foto da filha já velhinha, e só uma curiosidade pra quem viu, essa personagem da foto é a mãe da Sigourney Weaver, por isso que ela é tão parecida. Ah, não sabia. Pra ela já ser jogada num procedimento padrão, porque olha a burocracia. Ela desapareceu por quase meio século, por pouco mais de meio século, e ainda tem uma comissão de inquérito para saber, afinal de contas, o que aconteceu. Ô, Thiago, eu acho até que isso poderia até ser um pouco mais explorado ali, né? Porque no mesmo tempo você fala assim, porra, passou tanto tempo e ainda tá investigando e, sabe, eu assim, a primeira vez que eu vi o filme, eu achei que poderia ter explorado um pouco mais isso. Morreu todo mundo, tá, a única sobrevivente é ela, e essa porra desse alien que apareceu, ninguém sabe de onde, ninguém sabe como veio, sabe, eu sempre tive a sensação que tinha um gancho ali pra ter explorado um pouco mais, né, mas... É, eu tenho a sensação de que essa é uma característica de todos os aliens, né, até mesmo os mais recentes, né, como o Prometheus e o Covenant, existe essa coisa, né, de a Covenant estar com destino a um planeta específico, mas ela recebe interferências ali que sinalizam a existência de alguma vida no Paradise, e creio que esse seja o nome do planeta, né, que o Prometheus explora, né? Eu acredito que isso também acontece no Alien 3, vai para o Ressurreição. Existe de fato essa falta de dados, né, em relação à expedição anterior, onde eles estavam e o que aconteceu, mas creio que seja justamente uma escolha para você ser situado junto com esses novos personagens a um novo ambiente, né, onde tudo pode acontecer e que pode ser coisas bem diferentes do que vemos nos filmes anteriores. Mas eu acho que essa discussão aí, o Marcelo, que você comentou, ela é bem explorada nesses minutos aí, porque naquela mesa ficam todos os olhos contra ela, contra a Ripley, né? Eles são bem a isso, né? Eles são uma corporação. Mas sabe, assim, sei lá, eu tinha a sensação que dava margem pra ter mais coisa ali, sabe? Não sei, é achismo meu. Acho que poderia ter mais coisas ali pra ser exploradas. Não sei, numa prequel, mas enfim, apesar que eles falam em prequel e Alice, me dá certo... Asco, cara, porque eu tenho muito problema com 3 ou 4, quer dizer, eu acho que a grande maioria, né, cara, eu ainda não vi o Covenant, então eu não posso opinar, cara, mas o 3 e o 4 eu tenho muito problema, apesar que tem, eu destaco, acho que tem alguns pontos positivos, né, mas de todo ruim, sei lá, eu acho que eu poderia ter explorado um pouco mais, acho que tinha história ali pra ser melhor explorada. Ao mesmo tempo, eu fico com medo diante do que a gente já viu por aí. Eu também penso que seja uma escolha para que a Ripley fique um tanto do lado do Burke a princípio, né? Porque ele é, de fato, bem conivente com a situação dela, né? E eu acredito que ele é um personagem que está um pouco inteirado do que aconteceu em relação ao planeta que está sendo colonizado, né? Então, eu acho que ele até mesmo presta uma assistência maior para Ripley, né? A condição tanto delicada que ela está. Talvez com essa intenção de acobertar a ameaça, né, que está por vir. Porque só depois da metade da história que sabemos realmente as intenções dele. Que existe um interesse muito mais capital do que pela vida humana, né? Em relação a essa missão que eles estão cumprindo. Gente, mas imagina só. Ela está no meio de um universo que ela já não tem mais ninguém, né? Uhum. Os amigos morreram, a família morreu, e ela tem que confiar num cara que se aproximou dela. Aparentemente, assim, tem todo o interesse em ajudá-la, porque ela o pessoal ali que começa a fazer a comissão de inquérito, como eu falei, eles querem, sim, saber do dinheiro. Uhum. E ele vai para uma abordagem diferente, né? E aí quando eles falam que na LV426 fizeram uma coluna de humanos, ela fica, sim, meio tremida. Mas aí, uhum, tem toda uma questão assim, de ela ser convencida a voltar para lá, porque eles perderam a comunicação com, né, com o lugar. Ah, e outra coisa que aparece na versão estendida, só para, né, isso eu também me lembrava bastante, é que tem sequências inteiras tiradas que mostram a Newt normal, digamos assim. Aparece que os pais dela que acharam a nave que eles encontraram no primeiro filme, e a partir de lá deu todo aquele... Exatamente, são os pais, e acredito que ela tem um irmão também, né? E o pai... Isso. E que é o irmão dela de verdade, da atriz de verdade. Eu também não sabia dessa. Tudo em família, né, na produção do filme. Ah, mas eu acho importante dizer que são cenas adicionadas na versão do diretor, justamente por essa questão que eu abordei logo a princípio, né, porque a versão do diretor soa muito mais como um capricho do que como algo que realmente vai engrandecer uma obra. E essa sequência que eu não me recordava, né, na versão de cinema, tanto também é da foto que você afirma que não estava, né, presente na versão original, são momentos muito importantes, né, para o desenvolvimento, né, tanto da história quanto também dessas duas mulheres, né, a Ripley e a Newt. E como eu falei, se você viu essa parte, ou um pouco mais pra frente, né, você vai ver lá raios, trovões, a estética do James Cameron. Eu, inclusive, eu diria, se você colocasse assim, de lado a lado, algumas cenas na LV-426 e a introdução do Exterminador do Futuro 2, você poderia tirar takes e falar assim, ah, não sei exatamente qual filme é esse aqui não, porque assim, é muito parecido mesmo, o jeito dele usar a nave, efeitos práticos mesmo, isso é bem legal. Falando em visual, aí a Ripley adota um visual de cabelo curto, então ela tá assim, mais durona, né? Ela, depois de tudo que ela passou, afinal de contas, né, ali na Nostromo, é impossível, seria impossível ela não ficar um pouco mais atenta ao ambiente dela. Porque se você pegar no Alien 1, né, no primeiro, né, o personagem da Ripley, assim, ela até demora assim, um pouco a ter o destaque, né, sendo bem gradual. Acho só lá pela metade do filme, né, que você percebe de fato que ela é a protagonista do filme. E o tempo todo ela é desconfiada. Por quê? Ela confiava lá no Ash, né, que era o Android, né? Depois descobre que ele era o Android. Né, e até as divergências dela com o próprio pessoal da nave, né? Que teve aquela teve bem no começo lá que o personagem do John Hurt, né, foi ferido, né? Que ela não queria abrir, né, a nave, né? E o pessoal foi falando assim, não, tem que abrir sim. Então, acho que essa questão da desconfiança também, já no primeiro filme, já foi sendo construída aos poucos, né? E que no segundo filme a gente vê até bem forte, né? Isso fora tudo que o Thiago já falou, né? De que ela já estava ali num período diferente, já perdeu tudo que ela conhecia, amigos, família, né? E a própria lembrança da filha dela, né? Que morreu praticamente sem ela mal conhecer, né? Olha aí, isso tudo vai misturar, vai até influenciar nessa questão de esse ser o filme mais... tem o seu terror, mas ele pende mais pra ação. Até o visual da Sulaco, que é a nave que vai levar os marines ali pra LV 426, ela lembra um rifle, ela é mais esguia que o Nostromo, né? Tem, inclusive, é tudo um sentimento assim pra mostrar assim que dessa vez a gente tem uma ação. E daí eu pergunto pra vocês essa questão. O que seria, então, mais assustador ou mais preocupante? Você tá numa nave fechada com um alien só, ou num planeta enorme, mas um planeta cheio dele? Boa pergunta, viu, cara? Boa pergunta. O James Cameron, ele troca a claustrofobia do Alien, do Oitavo Passageiro, aqui por uma questão assim de desespero mesmo, de você virar a esquina e dar de cara com um inimigo, né, com um monstro. Olha, eu realmente... eu tô pensando numa resposta, eu não sei. Eu acho que independente da minha escolha, eu seria o primeiro personagem a morrer. Eu também tô nessa aí, cara. Porque não tem escolha fácil, cara. Imagina, você fica trancado junto com um bicho daquele, e o outro você tá num planeta infestado desses bichos. Cara, não tem resposta boa. É. E a gente tem essa apresentação dos marines, né, de todo mundo ali, que aparentemente já tem uma história, porque eles ficam, todo mundo fica fazendo piada um com o outro. Tem alguma coisa mais exagerada, como o Apone lá, quando a primeira coisa que ele faz quando sai da criogenia é pegar um charuto. A Vasquez, a primeira coisa que ela faz Ele que quando sai da criogenia começa a fazer barra, né? Que é uma coisa que eles fazem, que o Ridley Scott faz um paralelo lá no Prometheus também. A primeira coisa que a personagem da Charlize Theron faz quando sai do estado de criogenia também, fazer exercício e tal, né? Tem que mostrar que nós somos durões aqui. E tem as piadinhas, né? Tem as piadinhas lá principalmente entre a Vasquez e o Hudson, que eles ficam lá trocando farpas. Então é legal, são alguns poucos minutos assim pra gente entender que eles têm alguma história, e a Ripley ficou com aquela cara assim de paisagem, tipo, né? Óbvio que eu não me encaixo. Sim, eu até adoro que acho que é o Huskies, né, que pergunta para ela se alguém já confundiu com o homem. Ela fala não, e com você alguém já confundiu com o homem. Legal, eles são bem espirituosos, apesar de terem alguns estereótipos, alguns estereótipos, né? Até a música, na hora de você acordar, que eles estão acordados, eles ficam aquele tambor, né? Sabe? Bem imagem militar mesmo. E claro, quem se difere é o Bishop, né? Que, veja bem, estamos aí com um novo Android na parada, né? Eu não sei quem comentou mais cedo sobre a questão da desconfiança. Ali a Ripley fica desconfiada. E a gente também, né? Porque afinal de contas, o Ash, né? Que é o Android do primeiro filme, né? Ele também ele se mostrava como um cara assim, centrado e tal. Tá, ele queria levar o espécime, mas ainda assim nós tivemos assim uma rusga que acontece só aqui no fim. Aqui quando a gente já fala que a gente já apresenta o Bishop como Android, é um tanto natural que a gente já desconfie dele. É em vista até do que eu tinha falado, né? Do primeiro filme, né? Você já olha com um olhar diferente, né? É que é engraçado, eu não sei se vocês fizeram isso. Eu peguei os dois filmes pra ver, né? E no primeiro filme, né? O Ash, né? Que é o Android, o Ridley Scott, ele vai construindo, ele vai te dando pequenas pistas que indicam aquele ser ali, né? E até depois você descobrir que de fato ele é Android. E por isso que já no segundo, quando você já sabe que o cara é Android, você fala, porra, mas será que ele tem a mesma diretriz do Ash? Será que ele vai ter o mesmo comportamento egoísta, né? De que se foda os seres humanos, o importante é o alien, o importante é outra coisa sem seres humanos? Tem isso também. Isso vai ficar aí, na verdade, é por uma boa parte, porque tem, eventualmente, lá na frente, o Ash. O Bishop vai começar a mexer ali no facehugger, ele vai ter ele vai se impressionar também com esse ser. É, e só uma curiosidadezinha, se vocês notarem, assim, até o Prometheus, ele precisa fazer uma brincadeira com o nome dos androides, né? Porque é Ash, Bishop, Carl e David. Então, A, B, C e D. Toma. Olha aí. Que foi quebrada no Covenant, mas enfim, só uma curiosidade. A grande questão do filme é que a Ripley não tá lá pra brincadeira e ela fica um tanto irritada com a postura dos Marines, né? Eu tenho um certo paralelo que eu faço, inclusive pelo visual dos personagens, que isso já deve ter sido abordado antes por pessoas antes de mim também. Se você notar que o visual dos personagens assim, é aquele militar americano que você vê em filmes, por exemplo, que representam a guerra da Coreia, e principalmente a guerra do Vietnã. Aquele capacete redondo com que eles não prendem, deixam soltos. E parece que é muita coisa assim, eu acabo fazendo um paralelo mesmo com essa coisa do americano chegando na guerra do Vietnã, achando que vai ser muito fácil, e aí a verdade não é nada disso, né? Eles não estão preparados para nada do que vem ali. E uma coisa que vai acabar mostrando, vai acabar aumentando a tensão do filme, é que lembra, no começo eu estava falando da música, né? Tem aquela coisa de uma trilha militar e tal. Mas olha que legal. Quando eles entram no complexo, onde os personagens lá, onde a LV começou a parar de dar sinal de vida, né? E daí quando eles entram lá e realmente, aparentemente, tá todo mundo morto, eles começam a... eles cortam a trilha sonora. Como a gente começa a ficar ouvindo só os sons da água correndo, do metal batendo, assim, nas paredes e tal, o som do vento, isso é muito legal, isso é muito, isso dá um ar de tensão ao filme que é parecido com o que a gente tinha lá na Nostromo, só que aqui o James Cameron faz de uma maneira um tanto diferente para poder para se diferenciar do primeiro filme. É muito importante citar a trilha sonora do James Horner. Eu acredito que foi até indicada ao Oscar, né? Eu acho que uma aula de como você criar tensão, sabe? Me marca muito o momento que eles estão no laboratório e tem todos aqueles espécimes, né? Quando um deles se move, não tem aquele acorde estridente que é típico de um jump scare, né? E é um susto que funciona justamente porque não tem essa música intrusiva. E o mesmo vale também para o clímax, né? Quando a Ripley está confrontando, né, a Alien Rainha. E a trilha do James Horner, ela só de fato surge quando as duas estão despencam, né, dentro daquela da saída da nave, né? É uma aula, assim, de como construir uma trilha sonora em favor de uma tensão. Nada exagerado, você usa nos momentos certos, você deixa a tensão existir, inclusive pelo silêncio, cara. Putz, isso é fantástico. Tem pouco filme que faz isso, principalmente filme de terror. Filme de terror vai querer te assustar com a trilha sonora e tal. A gente assistiu recentemente um chamado Rastro aí. Sim. Que tem um grande mal com isso. A outra coisa que me atrai bastante são os efeitos práticos, né? Porque a gente vive uma época de CGI. Uhum. É muito interessante você revisitar esse filme e você ver modelos, as maquetes, os mockups. Ô, Thiago, e aí você tocou num ponto, cara, que eu gosto muito. Que hoje, a grande maioria dos filmes, você vê os criadores. Não vou nem falar se limitando, mas se tornando refém do CGI. Né? Enquanto, muitas vezes, um efeito prático tem um efeito muito, mas muito mais efetivo. E eu acho, tanto o primeiro quanto o segundo, acho que é uma aula disso, cara. É uma aula. Porque você vê o alien ali, uma coisa totalmente incrível, sabe? Não é algo que te incomoda. E muitas vezes você vê um CGI e você fala... Esse negócio aqui tá esquisito, tá estranho, sabe? Causa um desconforto. Pega o alien desses filmes, assim, pega os aliens desse filme. Pode ser até o alien do quarto filme. Até que ele já tá geneticamente modificado. E pega daqueles aliens versus predador lá, que eles se movimentam como se fossem, sei lá, lagartixa, sabe? Tem o alien. O alien é um bicho que tem 2 metros de altura, ele tem uma cauda longa, ele não, exato, ele pode ser rápido, ele tem que ser, exato, assim, ele não pode ser ágil. Tal. Ele assusta pelo peso, né? Então, e aqui a gente tem uma brincadeira, como eu falei, né? Tem apenas, em vez de ter um alien só, nós temos vários. É isso que vai assustar, assim, porque eles têm um grande porte físico e tem aquele visual assustador que a gente já comentou na primeira vez que a gente falou sobre alien. Né? Nossa, outro ponto muito essencial pro filme funcionar é realmente o dos efeitos práticos. E são criaturas que realmente causam pavor, porque elas têm textura, sabe? Elas são realmente grotescas. Uhum. E o Ridley Scott foi um sujeito que caiu nessa armadilha do CGI com ao menos o Covenant, né? O Prometheus, não, como a criatura surge só lá, quase nos créditos finais, então não é algo que dá pra entrar muito em discussão, mas no Covenant são criaturas totalmente... Aliás, eu esqueci totalmente, mas elas são concebidas através de computação gráfica. E o resultado é muito ridículo. Causa graça ao invés de pavor. Agora, a questão é que, na verdade, quem tá dirigindo isso aqui é o James Cameron. Mas ele se perdeu pra tecnologia, tá? Tanto que a gente... Eu acho que o James Cameron só vai fazer Avatar agora, né? Ah, mas também quantos Avatars que vão vir, né, pô? Ah, eu concordo que o James Cameron é um sujeito que se tornou fascinado pela computação gráfica. Mas eu não diria que refém. Não, mas peraí. A gente não vai ver mais nada dele ali no Avatar, cara. Acho que ele vai morrer. Ah, sim. Não, mas eu fico pensando no que ele fez a partir dos anos 90, porque Exterminador do Futuro 2 foi um divisor de águas em termos de uso de computação gráfica, né? Mas é um filme em que esse elemento humano, né, essa necessidade de tornar a ameaça palpável, não se perde. Você revê hoje o filme... Assim, eu não tenho a sensação de que ele envelheceu, sabe? Avatar já um pouco, né? Porque a concepção dele, né? Depende, né, desse uso da computação gráfica. Uhum. Tem esse problema, né? A computação gráfica, ela costuma envelhecer mais rápido, assim. Episódio 1, sabe? Episódio 1 de Star Wars, que na época, assim, putz, foi especial isso aqui, né? Aí você vai ver hoje, Bem datado, né? O Senhor dos Anéis, que a gente tinha comentado, tem algumas coisas também. O Alien 3, que é um filme que foi produzido ali nos anos 90, no ápice da computação... na concepção, assim, né, da computação gráfica como um elemento protagonista, né, no, em projetos de grande porte, custou o triplo de Aliens o Resgate, e é ridículo o resultado. É, eu sei que o Marcelo apontou que não gosta do Alien a Ressurreição, eu particularmente adoro, e uma das razões é porque o Jean PR, ele volta, né, a trabalhar ali com efeitos práticos. É, Jean PR de novo, exatamente. Conheci o cara, tem o meu Blu-ray autografado por ele. Que inveja, que inveja. mas só justificando, igual eu falei, tem pontos positivos. Eu acho que o problema dele, eu não gosto do roteiro, eu acho bem confuso, cara. Detesto aquele roteiro do filme, cara. Mas eu acho que tem coisas pode positivas. Ser. Eu teria que rever. Eu vou fazer a maratona de novo aqui. Vou pegar o diretor, né? Vou rever tudo. Agora que eu vi o segundo, eu vou acabar vendo mesmo o terceiro, quarto. Tá lá, tá aí pra cima. Sim. Tem outra coisa que eu gosto é o som. O som do filme, assim, junto com o clima... a gente tá falando de clima, mas olha só, gente. Vê as sombras como elas se portam, como a fotografia se porta. A gente vê o alien, mas a gente não vê direito. A gente vê uma ameaça, assim, que se confunde com as paredes. É, o design de produção desse filme, assim, também é demais. A direção de arte. Sei, logo quando tem a horda, né, atacando os tripulantes, né, você pensa que ali são crostas, né, daquele planeta, que são pilares de concreto, mas a gente tá... se deparou ali durante 2 minutos com um sem número de aliens e só percebeu quando de fato elas começam a se mover. É espetacular aquilo. E ó, de novo aí um outro paralelo com a Guerra do Vietnã, né? Porque o pessoal tava lá passando, né, com as suas metralhadorazinhas, daí tem o cara lá colhendo o arroz, daí vai ver, ele saca uma foice e desceta pra no sul da América. Que coisa, né, cara? E aí quando aparece a Newt, que eu vejo que é um certo descanso, porque o que está acontecendo, o que começa a acontecer ali é que o clima de tensão começa a acontecer. Nós vimos uma estação que estava cheia de gente, no começo eles falam que é uma coisa de umas 100 famílias que estavam por ali, e a Newt, ela aparece lá suja, arisca e se apegando à cabeça de uma boneca. Que eu acho isso muito simbólico, porque é o resquício da infância dela, é o que sobrou do passado dela, aquilo, um pedaço de plástico, que ela sabe muito bem que é o que é só um pedaço de plástico, mas porque ela faz uma... Ela se mostra madura um pouco mais à frente quando ela vai uma discussão com a Ripley sobre se ela não conseguir dormir, né? Mas é por isso que ela, por isso que tem aquele pedacinho, por isso que tem aquela... Muito bem observado, porque uma coisa que me irrita muito na ficção é quando eu vejo um diretor, sabe, que não compreende nada do universo de uma criança e bota ela lá segurando uma boneca, um urso de pelúcia. E, assim, normalmente isso não acontece, sabe? Você não vê uma criança andando pra todos os lados com um brinquedo, né? Assim, por experiência própria, eu lembro que os ursos de pelúcia que eu tinha em casa só os tinha, assim, meio como uma proteção, sabe? Eu tinha medo de dormir, às vezes, no meu quarto, por alguma razão, por algum filme que eu assisti, e eu me apegava aos meus ursos de pelúcia, né? E aqui eu me identifico muito com a Newt em relação a uso da cabeça da boneca justamente por isso, porque é tanto o que sobrou, né, da infância, de uma certa inocência dela, mas é também uma companhia, né, uma proteção diante do que ela tá vivendo. E aos poucos a gente vai fazendo alguns paralelos com o filme original, né? O Marcelo já comentou sobre Bishop, ele tem um fascínio aí para aqueles seres, nós começamos a ver aquelas estruturas gosmentas, tecnicamente muito bonito, né? A gente já sabe o que vai começar a acontecer, né? Porque se nós tínhamos ali no primeiro filme só um, o legal aqui é que nós temos agora uns 50 aliens, né? Isso é e aí fica... Eu volto àquela questão do começo, né? Afinal de contas, a gente não sabe o que é pior, né? Eu só tenho uma dúvida direito, assim, que quando eles começam a matar a torta e a direita os aliens, quando eles começam a aparecer, e na primeira investida, tipo, 2/3 da equipe dos marines lá, que é, tipo, se achavam os faldões, assim, vão pra vala, eu só tenho uma dúvida, assim, parece que o ácido não funciona tão bem como funcionava no primeiro filme, né? Porque é alien morto pra cá e pra lá, uma hora acho que eles meio que desistem, assim, daquele ácido lá que na Nostrum, por exemplo, derreteu 4 andares de uma nave de metal, né? Eu não tive essa sensação, é claro que a coisa não é tão verosímil como deveria ser, né? Uma vez que você dizima tudo aquilo de aliens, obviamente é pra estar todo o entorno corroído, mas eu ainda assim vejo como um elemento de risco para os personagens, porque a todo momento em que existe esse embate, sempre sai algum ali atingido por esse ácido, né? Só de novo, tá sendo um paralelo do. Não só do primeiro filme, mas de alguns filmes da época, e acho que o James Cameron faz algo que funciona, que é não cair na tentação de mostrar o perigo logo de cara, sabe? Então, assim, ele demora um tempo até mostrar os aliens. Algo que no primeiro já tinha acontecido, e algo que, por exemplo, sei lá, acho que Tubarão do Spielberg também é assim, que é você ir construindo a tensão aos poucos. É lógico, você sabe que o alien, que vai ter alien ali naquele filme, e você já pressupõe que vão aparecer mais, vai ser algo maior do que o primeiro. Mas mesmo assim, a tensão é tão bem construída, e aí você vê que é muito do trabalho do diretor, sabe? A maneira como ele constrói a cena, constrói aquela atmosfera, e ele não cai nessa tentação de já de cara mostrar o perigo maior, sabe? Eu acho que isso faz com que o filme ganhe ainda mais força e mais tensão, sabe? Porque, de novo, você espera que vai acontecer algo, e quando acontece, você vê que tem aquele bilhão de aliens ali, aquele monte ali, e aí é construído assim, camada por camada. É uma coisa que eu gosto muito. E aí depois, quando surge a rainha, você fala, porra, o tamanho desse negócio aí, cara, você fica maluco com o tamanho dela. Você bem falou, né, que é construído aos poucos, né, porque tem uma hora eles chegam a pergunta óbvia, assim, né, se tem ovos, alguma coisa colocou esses ovos, né. Aí o Bishop fala, deve ser uma coisa que a gente não viu ainda. É, você vê nos diálogos e sente na tensão de como é construído cena a cena. Essa batida de realidade ali começa a desesperar todo mundo, né, porque... Principalmente o Hudson, né, que é o personagem do Bill Paxton, né, quando eles estavam pra descer no planeta, ele tava todo lá, todo assim, todo marrento, né, não sei o que, de, porque é minha arma, não sei o que, vou pegar todo mundo. Aí, depois desse, praticamente que uma boa parte da equipe dele foi morta, ele já tá desesperado, ele é game over, man, game over, né, tá assim, parecendo uma criança quase, de tão desesperado. Sim. Que ele tá. Em oposição a Newt, né, que no fim das contas conseguiu sobreviver, você sabe, sei lá quanto tempo, só com a isso eu também, eu sempre fico pensando, cara, como que ela conseguiu sobreviver tanto tempo ali, né? Aí é a esperança mesmo, é isso que a gente se apega, a esperança, né? Então, é porque ela conseguiu, né, criar um suprimento para ela mesma, né? Tem um momento em que, acho que é já quando ela aparece pela uma segunda vez, né, pelo menos na versão do diretor, em que a Ripley vai tentar alcançá-la, né, e a gente tem, né, aquele, esqueceu agora, me fugiu agora o nome do... Dos dutos de ar. Isso, dos dutos de ar. É, logo ao fim do duto de ar, ela tem, né, um espaço ali onde ela se protege, tem alguns suprimentos que provavelmente ela recolheu, né? E também teve uma questão, né, porque na versão do diretor nós vemos que o pai dela acaba sendo vítima de um alien, mas a gente não sabe exatamente como foi depois, né, se a mãe e o irmão dela foram também atacados imediatamente. Eu suspeito aí que eles sobreviveram por algum tempo até ela seguir sozinha. É, provavelmente a gente não sabe, a gente fica supondo, isso que é legal também, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Porque Sim. Nós temos lá a cena que eles chegam no laboratório e tem lá quatro facehuggers. Então, eventualmente, alguém foi levado para aquele laboratório. Sim. Tem até um relatório, inclusive, que fala assim, fulano morreu quando nós tentamos tirar o ser da cara dele. Então, provavelmente foi isso. Como foi no Nostromo, alguma hora, alguma coisa deu muito errado. E aí a pessoa mais improvável de sobreviver acabou sobrevivendo. E isso faz com a Ripley ter aquele sentimento materno com a Newt, né? Tanto de, primeiro, de saber que a filha morreu depois de meio século e que ela estava numa situação parecida com que ela estava lá na Nostromo. Sim. Sozinha, enfrentando um monstro que tem uma boca dupla e cospe aí. Quando você machuca, cai ácido dele. Porque uma das coisas que eu mais gosto também no desenvolvimento do roteiro, principalmente da Newt, é que ela tem essa proteção, como a gente falou aí no começo, de tentar se proteger dos monstros e tal, mas essa situação dela fez ela amadurecer. Então, ela sabe, ela se protege ainda com a boneca, com aquele resquício de infância, mas ela tá bem ciente do que tá acontecendo, né? Porque quando a Ripley vai tentar colocá-la pra dormir, e ela faz uma brincadeira lá que a boneca não tem sonhos, e ela fala, ela não tem sonhos porque é um pedaço de plástico, Ripley. Então, é uma coisa assim que você fala assim, pô, é óbvio isso, né? Mas pra uma criança falar isso, é porque ela tá bem ciente do que tá acontecendo, né? Ela não tá no escapismo. Ela é o princípio subestimado também, né? Porque ela é o mapa que eles estão precisando, né? Do local. Porque eles ficam desesperados em um momento para saber qual anatomia daquele espaço, sendo que ela já conhece tudo ali. E não é à toa que um pouco antes do clímax, ela que guia, né, a todos durante aqueles dutos de ar. Exatamente, tudo que ela passou serviu para ser uma das soluções do filme, né? Depois que realmente começa a dar tudo errado, né? Depois dessa cena que é até um tanto de partir o coração, tem aquela decisão que eles do Bishop de ligar a antena. E para mim, apesar de saber que ele é um robô, cara, quando eu assisti aquele filme quando eu assisti pela primeira vez esse filme, que deve ter sido alguns anos quando saiu em VHS, provavelmente, né? Porque o filme é de 86, eu com certeza não vi no cinema. A não ser algum tipo de relançamento. Ah, você já era velho naquela. eu sou de 82, né? Aquela coisa dele engatinhar no tubo no conduíte lá, no tubo de sei lá o que, cara, aquela pra mim é a parte mais desesperadora do filme, porque a câmera fica na cara dele assim, ele vai se mexendo só com os bracinhos, eu falei, cara, imagina, você vai ficar tipo uma hora e meia pra atravessar o trajeto todo. Aquilo pra mim é mais desesperador que qualquer alien. Sim, sem dúvida. E eu que sofro um pouco de claustrofobia, ainda bem que é uma cena que não foi muito adiante, depois que eles selam o duto. A gente tava comentando assim sobre a questão do Bishop, né? Mas no fim das contas, quem vai assumir o papel que era do Ash ali atrás é o Burke, né? Que agora ele representa a corporação, né? Eu fico em dúvida se aquela, por exemplo, aquela cena que talvez ela não foi expandida, ô Marcelo, exatamente para não entregar muito, eu tenho a ligeira impressão assim que depois de, tipo, 5 minutos que eles acabaram aquela reunião, eles viraram pro outro e falaram assim, eles acharam, ela achou que a gente tava procurando, sabe? E aí, por isso que talvez não tenha ido muito pra frente, que ele, Burke, fica com a ideia de levar algum espécimo vivo pra da divisão de armas deles. É, que ideia genial, né, cara? Vamos pensar, né? Ah, mas você acha que se acontecer, se não vai, assim? Eu acho que acontecer, eu acho que seria bem provável de acontecer. Então, no fim das contas, é uma crítica a uma corporação, né? Que o Ridley Scott faz aí com a Weyland, mas também a questão assim, de guerras, né? Porque você vai pegar o Avatar, que ele vai lançar anos depois, também tem uma crítica toda a uma indústria bélica, uma sociedade belicosa, né? Então aqui acho que ele já vai brincar um pouquinho com isso, porque inclusive ele assina o roteiro, né? Ele é um dos roteiristas do filme. É, ele é o único roteirista do filme, na verdade. É que, não, que tem alguns artistas, né? Que tem tem os créditos por conta do argumento original, mas o roteiro acho que é somente ele que detém a autoria. Ele assina o roteiro, né? O screenplay, mas o argumento também é do David Geller e do Walter Hill. É, eu imaginei que era só eu só tinha visto o crédito dos criadores dos personagens, mas ok, o senhor está certo. Nesses momentos assim que a gente vai acabando com os extremos, porque o pessoal vai morrendo mesmo, então a Vasquez morre, aquele tenente que é completamente inexperiente também morre, e é legal que ele, assim, a cena que os dois morrem, que os dois ali se, meio que se encontram no fim, né, levando junto com eles alguns aliens aí, junto com a granada, explodem a granada, é interessante também, porque antes eles só ficavam naquelas rusgas, tá, um quase matou o outro, beleza, mas ali, naquele momento, os dois soldados se encontraram do jeito que talvez os soldados gostariam de ir embora, né, assim, batalhando mesmo. Mas o que acontece é que ficam só com os extremos, né, tem só a Ripley, o Burke, a Newt, né, e do lado dos Marines tem, só vai sobrar o, bem, né, o Hicks. Aí quando a gente vai se aproximando um pouco, já aproximando assim quase, aí já estamos no terceiro ato, que a gente já tá indo pra conclusão, é que o filme, ele começa a ficar bem mais parecido com Alien, né, o original, porque ela tem que se virar com pouco, eles têm pouca munição, eles têm ali o lança-chamas também tem pouco combustível, e essa virada que ela vira aquela B10, assim, que talvez a gente goste mais ainda do que o primeiro Alien, né? É que ali tem uma sensação que é semelhante ao primeiro filme, né, que é aquele ato final de um embate de duas forças, só que ali, no segundo, pra mim já tem uma carga muito maior, que é a questão do paralelo do instinto materno da Ripley e da rainha. Que ali, cada um ali está meio que protegendo a sua cria. O que eu penso, assim, o filme tem uma grande essência, né, nessa questão do instinto materno. Se você pensar, a gente está falando dos anos 80. Então ali que teve um grande auge, né, de filmes assim, protagonizados por homens, por exemplo, Stallone, o Schwarzenegger mesmo, né? E ali a gente tem uma personagem feminina forte, na verdade tendo como oponente também um personagem feminino forte também, né? Era a rainha contra ela, contra a Ripley, e as duas com a questão do instinto materno. A rainha protegendo as crias dela, né, querendo uma vingança, né, pelo que foi feito, enquanto a Ripley protegendo a menina e enxergando talvez nela um pouco da filha, né, que ela não teve a chance de rever. E lembra quando eu falei da questão do silêncio? Eu acho que um diretor menos seguro de si, ele já colocaria uma trilha sonora na hora que a gente encontrasse a rainha, mas não. Elas estão fugindo, né? Com a Newt ela tá fugindo com a Newt, né? Que se perdeu dela. E aí ela vira, aí só vê aquela respiração, né? Aquela coisa que parece um chiado, olha pro lado, daí a tela é tomada pela rainha. E, cara, é uma cena muito tensa. Não tem música. O James Cameron trabalha só com a fotografia, com o jogo de sombras e luzes, e com o som que o bicho faz, e com aquela visão de uma centena de ovos prestes a serem chocados ali. Cara, isso que é tensão, isso que é terror. Eu quero voltar a um aspecto que o Marcelo apontou sobre a importância da Ripley, né, como uma mulher à frente, né, de uma... da ficção, né, tanto de... à frente, né, de uma produção desse porte. Porque acho que antes da Sigourney Weaver, a gente não teve, né, no cinema uma atriz que assumisse, né, o protagonismo em um... seja um filme de ação ou mesmo de ficção científica. Talvez somente a Pam Grier em alguns filmes 70, né? Com aquele lance um pouco Blaxploitation lá. Né? Talvez a Barbarella também. É, que a Jane Fonda, ela incorporou essa personagem, né? Que é lembrada, né, até hoje como uma heroína do cinema de ação e ficção. Mas não foi uma personagem que perdurou ao ponto de, enfim, sustentar uma franquia, de servir de modelos para outros filmes futuros, né? E eu trato disso também já trazendo esse aspecto do visual, né, Thiago, que você comentou, que embora a Tenente Ripley seja vista, né, como uma mulher um tanto austera, né, eu acho que é isso que a torna de fato uma mulher, sabe? Essa coisa de se desprender totalmente da vaidade para assumir esse papel, né, de sobrevivente, mas também de protetora, né, da Newt. E é uma coisa interessante que você falou, né, ela é uma sobrevivente, ela é uma mulher, mas ela não é uma soldado, ela não é uma, como os outros marinhos, né? Ela teve que se virar ali para proteger a própria vida, para proteger a Newt, porque é o que ela faz, né, aquele sentido materno. Não tô dizendo assim que toda mulher tem que ser mãe e tal, não sei o que, não vou entrar, não é esse o meu ponto, mas pra ela funcionou, porque ela já era mãe e ela tinha, e ela estendeu essa proteção. Existe, claro, essa questão, né, dela, do instinto materno, mas é também um instinto de sobrevivência e de proteção que vai, né, muito além dessa questão do gênero, mas que é particular nas mulheres e que é muito bem representado na franquia Alien. E no fim das contas você deixa a mãe brava, né, isso que é legal, a Ripley talvez ali tenha a primeira noção que aquele é um ser não só inteligente, mas que ele tem instinto de preservação. É assim como ela mesmo, né? Ela só mostra como é que o lança-chamas funciona e ela aponta para um dos ovos, né? E aí a rainha mãe, só com uma comunicação telepática ou por meio de sons, manda aqueles dois aliens que estão se aproximando se afastarem. É muito importante porque essa cena, porque elas parecem se entender ali, sabe? A Ripley, ela não parece agir ali numa posição de ataque, né? Claro que existe a questão, né, dela estar em total desvantagem, mas ela tem ali, né, uma arma que pode muito bem atingir, de certa maneira, a Alien Rainha, mas existe uma espécie de comunicação entre as duas, né? E ela só de fato parte pro ataque porque ela vê lá um dos ovos se mexendo, né? Ela deve pensar, né? Infelizmente uma das suas crias mexeu aqui com a minha, né? Com a garota que eu tô protegendo. E infelizmente eu vou ter que partir pro ataque. Mas antes disso, existe uma espécie de bandeira de paz, né, entre as duas. E aí essa questão que o filme vai ficando mais tenso, porque ela tem que fugir, e aí dessa vez, quando a Ripley ataca mesmo os ovos, começa a disparar contra os aliens e jogar granadas ali pra... Naquele tipo de cordão umbilical ali, que é isso que eu vou chamar mais, mais próximo, né? Que ela tem que fugir, que o filme começa a dar aquela acelerada. Sim. Inclusive, nessa questão, assim, como eu falei, agora sim o filme começa a ficar bem... Tem uma estrutura bem parecida, porque começa aquela... Sabe aquela coisa que eu acho demais naquela sequência de aço e destruição? É uma voz muito calma. Você tem agora 5 minutos para alcançar uma distância segura. Por favor, dirija os... O mundo tá acabando, assim, volta, e o computador começa a fazer uma voz calma. Como era com a Nostromo também, né? Mas assim, cara, ainda é impressionante. É impressionante ela ter que fugir de um ser que tem, tipo... sei lá, 12 metros de altura, sei lá, 15 metros de altura, que é inteligente o suficiente para segui-la pelo elevador. Né? A gente tem aquela coisa de, talvez ela esteja segura e tal, mas quando tá tudo assim, tá tendo um inferno mesmo, porque tá explodindo assim, vai haver uma fissão nuclear ali por causa de um problema técnico, né? E a gente tem aquele pequeno problema que ela pede pro Bishop estar lá na plataforma, e quando ela chega, ele não está, né? E é um desespero, né? Porque daí a gente acaba lembrando do Ash de novo, né? E é muito legal também quando ela percebe que tá sozinha, aí o elevador vai abrindo e aparece, né? A rainha Alien. Daí você fala, puta que pariu, né? Que vai acontecer agora? Mas é legal, assim, a gente tem uma quebra de esperança, né? A gente tem uma quebra do desespero quando o Bishop volta com a nave pra poder salvar as duas, né? E aí, né, mais uma vez, tem a própria estrutura, né? Que dessa vez a gente fica até pensando assim, pô, como é que ela entrou, né? Como é que a Rainha Mãe conseguiu entrar na nave auxiliar, né? Provavelmente foi naquela hora que eles bateram ali na plataforma e ela pulou pra dentro, né? Então, falando assim, gente, você não está lidando com uma besta, pura e simplesmente. Esse bicho aí tem besta. Sim, sim. Bem, eu queria dizer também, né, do famoso Get away from her, you bitch. Get away from her, you bitch! Um dos melhores diálogos que já escritos na história do cinema. Pois é, cara. E essa sequência final eu acho toda impressionante. Desde aquela surpresa, assim, que é o Bishop sendo despedaçado em dois. Porque se você pensa... Ele fica pela metade, né? E se você pensar, é o único jeito, assim, de o... A gente, no primeiro filme, nós tivemos a cena marcante lá do personagem do... Que a gente vê, o Chess Buster, né? O alienzinho explodindo o peito do personagem. É o John Hurt. Do John Hurt. Exatamente, do John Hurt. Aqui nós temos a alien perfurando o peito do Bishop mesmo, como se fosse um Chess Buster, né? Que é demais a cena, assim. E aí ele fica cuspindo aquele líquido branco. Caramba, que coisa maluca, né? É uma cena muito forte mesmo. E assim, como um filme tem um monstro gigante, eu acho que é apropriado algum tipo de robô gigante, porque essa coisa dela pegar, como é que chama aquela, é o nome que eles dão para aquela empilhadeira, né? Empilhadeira. Isso, é uma cena muito legal. De novo, como eu falei, você reforçou, né, Alex? Sem trilha sonora nesse momento. O James Cameron não quer te jogar um sentimento. A cena é tão importante em si que não necessita de mais artifícios. É muito legal, cara. Esse embate das duas, que a gente ouve os riços, né, os sons da alien mãe. E do lado da Ripley, nós vemos os sons da máquina, né, que ela tá usando, né? Das coisas, das partes hidráulicas dela. É um dos melhores embates do cinema, assim, junto com uma das melhores frases que você comentou, Alex. Sim, e se fosse um embate encenado com a tecnologia que é hoje, nós não teríamos somente um alien de CGI, mas também uma empilhadeira de CGI. E essa cena é fantástica porque, justamente pela imperfeição, né, dos movimentos, porque você sabe o esforço físico que a Ripley está exercendo, controlando aqueles manuais, né? Erguer um braço daquela empilhadeira ali deve ser... não deve ser uma coisa fácil. Que é isso que representa mesmo. Aquela luta dela não é fácil, né? E ela quase se sacrifica, assim, pra poder jogar a Alien Mãe fora da nave, né? Da sala Silaco. Sim. Que serve pra... Porque nesse momento, assim, ela não pode nem contar com o Hicks, porque ele tá fora de combate, porque ele foi machucado na batalha anterior, né? Então tá dopado, tá ele aparentemente perdeu um olho, e aí sobrou pra ela, assim, e isso que é legal, né, você não coloca, o Marcelo falou bem, né, a gente tá no menos anos 80, a gente tem um episódio lá atrás, o Tigcast número 7, que a gente fala sobre esses brucutus, assim, que dominaram os anos 70, os anos 80, e a Sigourney Weaver, a Ripley, né, fora esses casos aí que você e eu comentamos, o Alex, ela realmente vem como esse frescor. Então, e por isso que ela é tão lembrada, por isso que ela é uma personagem tão marcante, e por isso que ela apareceu em mais dois aliens aí, porque tinha muita gente que não via aliens sem ela, né? E tanto que quando apareceu o Neil Blomkamp aí querendo fazer uma continuação do Alien, que ignoraria os filmes 3 e 4 e teria a Ripley, velha já com seus 50, 60 anos, era muito interessante. Mas aí chegou na Ridley Scott e falou: não, é o universo é meu, eu não quero que você brinque com isso, me dá aqui. Daí vamos ter o Covenant 2 aí, 3 aí, sei lá, até ele se cansar disso. Eu acho até por um lado que a ideia não tenha dado certo, porque primeiro, depois de Distrito 9, né, o que foi a carreira dele, né? E segundo, que ele ignoraria Alien, a Ressurreição, que, como eu já confessei, eu adoro. É isso aí. Então, mas no fim das contas é um filme que se fecha numa cena de ação muito fantástica, marcante, tanto que quando eu fui reassistir pela primeira vez, eu tinha poucas lembranças do filme, mas eu me lembrava fortemente dessa cena, e é uma que ficou marcada assim na minha memória por anos, e imagino que de muita gente também. Estamos discutindo um pouco mais de uma hora aí sobre Aliens do Resgate, então, para finalizar, eu vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais e já emendar com os seus devidos jabás, começando você, o Alex Gonçalves. Perfeito. Então, Alien foi sempre uma franquia que me marcou. O Alien, o Oitavo Passageiro, por exemplo, foi um dos primeiros filmes que eu assisti. Pelo menos que a minha memória me permite recordar. Eu me recordo que quando eu fui fazer uma segunda visita em Aliens o Resgate, foi justamente numa maratona, eu acredito que pré ou pós Alien vs Predador. Eu me recordo que naquela ocasião eu tinha me incomodado um pouco com o ritmo, talvez, da primeira metade do filme. Mas conforme você amadurece e vai tendo a sua percepção evoluída, né, em termos de como... enfim, recepcionar, né, um filme, foi perfeita a oportunidade de revê-lo agora e notar, né, o quanto é importante o trabalho aqui de sonoplastia, de mixagem de som, dos efeitos práticos, né, como tudo isso é importante para, enfim, é importante para a experiência, né, de você de fato ter esse sentimento de medo conforme está assistindo a um filme, né, desse gênero. E o Thiago falou no início da conversa, né, que se você não estivesse vivendo nas cavernas, certamente saberia sobre Alien Covenant, mas vendo Aliens o Resgate é impossível eu não sentir mais raiva ainda pelo Ridley Scott estar destruindo, né, um universo tão, tão perfeito, sabe, que ele criou a partir de Alien, o Oitavo Passageiro, e que o James Cameron conseguiu manter o nível de forma muito equilibrada na sequência. Revendo o filme agora, eu acho ele perfeito, não tenho nenhuma ressalva quanto a ele. E eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e eu também posso ser assistido agora no YouTube, no canal Cine Resenhas, por Alex Gonçalves. Isso aí, e você, Marcelo Zinho? Aliens, assim, é uma franquia que eu gosto muito, né, apesar de ter algumas restrições com o terceiro e quarto, mas prometo aí que eu vou rever, né, faz muitos anos que eu não vejo os outros dois filmes, né, então vamos ver, quem sabe eu esteja mais otimista, né, me causa uma melhor impressão. É, mas, assim, quando o Aliens o Resgate, assim, eu gosto bastante dele, porque eu acho que, assim, ele pega tudo o que tinha de bom no primeiro, e eu acho que, assim, o James Cameron explora algumas camadas a mais. Então, assim, eu acho que ele tem mais drama, acho que ele tem um pouco mais de tensão, ele tem até mais cenas de ação. e de uma maneira que não fica nada exagerado, não fica nada gratuito, sabe? É tudo construído pouco a pouco. É um trabalho assim, primoroso do James Cameron. Eu gosto da questão do conflito, dessa questão. Não é nenhum conflito, mas assim, de você lidar tanto com a parte biológica da coisa, quanto da parte tecnológica também. Então, de um lado, você tem um alien, que é um organismo, teoricamente, como eu posso dizer, é uma criatura feita ali para poder sobreviver. E ao mesmo tempo você tem todo um aparato tecnológico ali, e você vê o embate, né, dos marines com os aliens. E depois você pega mais o embate, para mim é quase muito emocional, né, que é a parte do... que eu já tinha citado anteriormente, né, que é muito estilo materno ali, tanto da rainha quanto da própria Ripley, né, acho que foi o Thiago mesmo que comentou a cena que ela aponta para os ovos, então, e a rainha já emite um sinal ali. Então, assim, eu gosto muito de como a tensão no filme é construído. E, assim, uma coisa que acho que a gente nem comentou, mas como é bom você ver uma sequência de filme feita de uma maneira inteligente, não só repetindo fórmulas, né, como a gente vê muitas vezes aí, que tem muitos filmes que eles fazem uma sequência, talvez porque o primeiro teve sucesso, e repete exatamente a mesma coisa do primeiro, contando que vai ter o efeito necessário. E não, o James Cameron, ele até assim, repete algumas coisas, né? Ele usa algumas fórmulas, mas assim, eu sinto que ele expande mais. Não tô criticando o filme do Ridley Scott, pelo contrário, adoro muito. Mas eu sinto que o segundo, ele dá uma expansão. Acho que tem um pouco mais de camada do que o primeiro. Enfim, né, é um filme altamente recomendado. Ainda não vi o Covenant, né? Fico ainda com um pouco receio, né, de tanta crítica negativa, mas essa semana eu devo ir lá conferir. Falando sobre Alien do Resgate, cara, que filmaço mesmo. Eu gosto muito, assim, dessa... questão de continuação, tem alguns filmes assim que a gente fica pensando, pô, será que ele supera ou iguala, ou pelo menos iguala o anterior? Então eu tenho, tanto Alien como Alien do Resgate, assim, nesse mesmo nível, eu dou notas 10 pra ele, assim, por motivos diferentes. Eu gosto da tensão que o filme consegue criar, mesmo sendo num ambiente bem maior do que era no primeiro filme. São as questões técnicas que eu acho que são um primor. São coisas assim que vão te deixar tenso. Eu imagino ter visto isso no cinema, deve ter sido fantástico. Se você pôde ver num lugar que tinha um som legal, uma imagem legal. Tem essas questões todas que a gente já falou aí, tem um paralelo também com a soberba sobre a guerra do Vietnã, sobre fim da infância, como você segura isso, como você ainda tenta se proteger de alguma coisa, se proteger de alguma maneira sobre isso, de isso representado pela personagem da Newt, e um tanto doce, inclusive, quando a Ripley se mostra a protetora dessa personagem aí, que é a última humana daquela estação ali. E sem deixar de lado, claro, a parte da ação, tiro, explosões. Mas o que é legal é que, principalmente se você vê filmes de ação hoje em dia, tem muita coisa genérica. Aparece de repente um Kingsman assim que te levanta, tal, que tem alguma coisinha um pouco diferente, uma abordagem um pouco diferente. Por isso que é importante a gente ver esses filmes assim, anos 70, anos 80, para ver de onde eles tiraram a inspiração. E também assim, até para se sentir um pouco mais triste, digamos assim, que talvez uma coisa tão fantástica assim não vá aparecer tão cedo. Temos alguma coisa ou outra, mas em geral é isso. A gente fica refém desses clássicos, né? Pra mim, Aliens é um clássico, Aliens o Resgate é um clássico, assim como é o primeiro Alien. Apesar de eu achar que a versão do diretor lá tem uma ligeira barriga, eu gosto dela. Pra mim, filmes da franquia Alien em geral, eu tenho um certo gosto por elas, menos os Alien vs Predador. Consigo ver qualidades, inclusive, no Covenant e no Prometheus, enfim, mas esse aqui é o ápice, assim. Pegar o filme de 78 e o filme de 86, assim, não devem ser separados de jeito nenhum. Você vai assistir o Alien um dia, assista, mas aí já coloco de novo o Alien do Resgate, porque eles se fecham de um jeito assim fantástico. São filmes irmãos mesmo. Que sempre que você for assistir um, assista o outro, por favor. Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí pra vocês terem ouvido a gente até agora. Eu peço pra você que tá ouvindo aí qual que é a sua opinião sobre Aliens do Resgate. Pra fazer isso, vai lá no site umtirinhocinema.com. Esse aqui é o Tiricast número 167. Então procure a postagem. Você pode comentar também com a gente lá pelo Twitter. Nossos perfis vão estar linkados aqui. Nós também temos a página no Facebook, a fanpage, o nosso e-mail e os nossos perfis pessoais também. Comente e compartilhe nas redes sociais, não se esqueça disso, que é muito importante para a gente poder se destacar aí nesse mundo de podcasts. Não esqueçam também de dar avaliação no iTunes, isso vai dar um destaque bom para a gente. E não esqueça de comentar lá também. E para finalizar, eu vou deixar a sugestão da música que vai estar lá na nossa lista do Spotify, que vocês vão ouvir lá a versão de Nature Boy, feita pelo artista Aurora, que apareceu no trailer de Alien Covenant. Então, mais uma vez, obrigado aí pela sua atenção, pelo seu download, e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou, pessoal.